segurança e servindo sempre, protegendo a sociedade. Muito obrigado ao carinho de todos e vamos torcer que a semana seja da mesma forma. Agora vamos ouvir o panorama das ocorrências do final de semana aqui na região de Seridó, da Polícia Rodoviária Estadual. Vamos ouvir. A Polícia Rodoviária Federal prendeu durante o fim de semana no Rio Grande do Norte 7 homens entre 32 e 76 anos, apreendeu um documento falsificado e recuperou um veículo furtado. 5 dessas prisões foram pelo crime de embriaguez ao volante. As ocorrências foram nos municípios de Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Bom Jesus e Parnamirim. Além dessas ocorrências, houve a prisão de um homem de 38 anos que dirigia uma carreta com a carteira nacional de habilitação falsificada. Também houve uma última prisão em Macaíba, que foi de um homem de 58 anos que dirigia um caminhão que havia sido furtado há poucos dias no estado do Ceará. Horas e 39 minutos. Olha, a região metropolitana também está no radar das entidades que oferecem assistência técnica e extensão rural. Esta manhã, uma comitiva formada por representantes da EMATE e da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATE, realizou uma agenda técnica na comunidade de Pajuçara, na zona norte de Natal, com o objetivo de conhecer experiências bem-sucedidas de hortas perurbanas. Pois é, a iniciativa busca fortalecer o instrumento de agricultura familiar na região metropolitana do Rio Grande do Norte e o desenvolvimento produtivo no município de Natal. A ideia do grupo é incentivar a produção agroecológica e ampliar o acesso à alimentação saudável. Apenas 15 municípios de todo o estado do Rio Grande do Norte encontram-se sem pendências perante o CAUC. O CAUC é um serviço que disponibiliza informações acerca da situação de cumprimento de requisitos fiscais por parte dos municípios, dos estados, do Distrito Federal, necessários à celebração de instrumentos para transferência de recursos do governo federal. O serviço divulga informações acerca de obrigações de adimplência financeira, adimplimento na prestação de contas de convênios, obrigações de transparência, adimplimento e obrigações constitucionais ou legais e cumprimento de limites constitucionais e legais distribuídos em 16 exigências. Estão sem pendências no CAUC na data de 1/8, hoje, Carnaubais, Grossos, Itajá, Janduís, Jardim de Piranhas, Ouro Branco, Pedro Avelino, Riacho da Cruz, São Francisco do Oeste, São Gonçalo do Amarante, São João do Sabogi, São Miguel do Gostoso, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas e Triunfo Potiguar. É um bandido que vai sofrer as consequências do ato que cometeu, foi o que disse o comandante do 6º BPM sobre o lutador que atacou o policial militar na Ilha de Santana, na cidade de Caicó. Nós trouxemos agora há pouco o Cardoso Silva com os detalhes para vocês, amigos ouvintes. Enquanto isso, nós vamos trazendo outras informações policiais aqui dentro do nosso Jornal de Integração Estadual. Agora há pouco, a polícia prendeu. Segundo informações, a Polícia Civil prendeu 4 homens suspeitos de envolvimento na morte de Ítalo Coelho, de 29 anos, na manhã de hoje. De acordo com a polícia, ele era detento do regime semiaberto por tráfico de drogas e usava tornozeleira eletrônica. A prisão foi efetuada através da Operação UT Securi. Uma grande quantidade de drogas também foi apreendida, de acordo com a Polícia Civil. Para vocês terem uma ideia, R$300 mil em drogas apreendidas aí nesta operação. Gigantesca operação, viu? Pelos seus relevantes serviços prestados em defesa da engenharia, agronomia e geociência, o ex-deputado federal Rafael Mota, que é engenheiro de produção formado pela UFRN, foi homenageado ontem pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte. Pois é, na Câmara dos Deputados, Rafael ocupou a função de secretário-geral da Frente Parlamentar Mista da Engenharia, espaço onde contribuiu para debates importantes da classe, como a PEC 108/2019, que tratava da natureza jurídica dos conselhos profissionais, afetando seus deveres fiscalizatórios. O texto foi arquivado. Na próxima sexta-feira, dia 4 de agosto, a Prefeitura de Acari, através da Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, irá homenagear Vicência Medeiros com a celebração de uma missa na Capela de Santa Rita, localizada no bairro Petrópolis. Pois é, após a missa será realizada o descerramento da placa do CRAI, Centro de Referência de Assistência Social, na rua Pedro Estevão, que leva o nome dela em reconhecimento à sua dedicação e contribuição para a comunidade. A celebração será conduzida pelo Monsenhor Flávio Medeiros. 12h44, vamos agora com as notícias do Brasil e do mundo. Você quer um jornalismo sério? Fique na Super Cabugi. Aqui se diz a verdade. Pode acreditar. As notícias do Brasil. Doze horas e quarenta e quatro minutos. A bandeira tarifária para o mês de agosto continuará verde, o que significa que não haverá cobrança adicional nas contas de energia elétrica dos consumidores brasileiros. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a decisão foi tomada por causa das condições favoráveis de geração de energia no país. Pois é, a bandeira está no patamar verde desde abril de 2022 e a expectativa da ANEEL é que esse cenário seja mantido até o final do ano. A bandeira verde válida para todos os consumidores do sistema interligado nacional, sim, reflete a melhoria dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas. O sistema interligado nacional é a malha de linhas de transmissão que leva energia elétrica das usinas aos consumidores. Criado em 2015, o mecanismo de bandeiras tarifárias tem o objetivo de dar transparência ao custo real da energia elétrica. As cores das bandeiras, verde, amarela ou vermelha, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade. Em 7 meses, a Operação Ágata já retirou mais de 100 garimpeiros ilegais. Madison Euler é que traz a reportagem. De acordo com o Comando Militar da Amazônia, a Operação Ágata Fronteira Norte já realizou desde o início do ano mais de 100 desintrusões de garimpeiros ilegais da terra indígena Yanomami, situada em Roraima. A desintrusão é a retirada de quem não é originário de área legalmente demarcada como indígena. Nesse fim de semana, 12 homens e 3 mulheres foram retirados da região roraimense do rio Palimiú. 9 deles se entregaram voluntariamente, no último sábado, por intermediação de 2 advogados, na sede do posto de controle e interdição fluvial localizado no rio Palimiú. As outras 6 pessoas foram detidas ao tentar furar o bloqueio nesse mesmo posto de controle. A embarcação estava carregada com 50 sacos de um minério conhecido como cassiterita, coletados ilegalmente. Todos os 15 detidos foram transportados para Boa Vista, em Roraima, e conduzidos até a sede da Superintendência da Polícia Federal. Segundo o Comando Militar da Amazônia, somente nos últimos 18 dias foram 80 detidos e uma redução de aproximadamente 95% nas atividades de garimpo ilegal na região Yanomami. A Operação Ágata Fronteira Norte foi criada a partir do decreto do governo federal de janeiro de 2023 como uma das medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância nacional e de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami. A operação é uma ação conjunta das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional de Segurança Pública, além de agentes do IBAMA e FUNAI. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison. 12 horas 47 minutos. Começam nesta terça-feira as inscrições para o curso de formação de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Paraíba, com 1.100 vagas. Os interessados podem se inscrever no site da organizadora, que é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, o www.ibfc.org.br, até o dia 30 de agosto. No total, são oferecidas 1.100 vagas para soldados, sendo 900 para MPB, 810 para o sexo masculino e 90 para o sexo feminino, e 200 para os bombeiros, 180 para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino. O concurso exige ensino médio completo e tem remuneração inicial de R$ 4.206, além de adicionais de plantão extra e gratificações específicas de funções. Os candidatos, segundo informações, do sexo masculino precisam ter altura de 1,60m e as candidatas do sexo feminino precisam ter 1,55m. A taxa de inscrições é R$ 120,00. Pode ser solicitada a isenção entre os dias 1º e 3 de agosto. Os doadores de sangue, de plasma sanguíneo, de medula de leite materno e aqueles que estejam inscritos no CAD único. 4 regionais: João Pessoa, Campina Grande, Patos e Guarabira. Campanha de aleitamento materno apoia a amamentação no trabalho. O assunto está na reportagem de Gabriel Brum. Apoiar a amamentação nos locais de trabalho é o tema da Campanha Nacional de Aleitamento Materno, lançado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. Segundo a Aliança Global para a Amamentação, os desafios no trabalho são a causa mais comum para as mulheres não amamentarem ou pararem antes do recomendado. A coordenadora de Atenção à Saúde da Criança e do Adolescente do Ministério da Saúde, Sônia Venâncio, disse que 45% dos recém-nascidos recebem amamentação exclusiva no Brasil. No entanto, esse índice cai para 23% a partir do quarto mês. E esse é um período que tem uma forte influência da volta ao trabalho. Apesar dos nossos avanços, nós conseguimos avançar muito em relação à prevalência da amamentação exclusiva, nós ainda não atingimos as metas da OMS para 2030, de 70% das crianças menores de 6 meses em aleitamento materno. A coordenadora apontou a importância da licença maternidade e das salas de amamentação nas empresas. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou o projeto para que novas unidades básicas de saúde sejam construídas com salas de amamentação para apoiar trabalhadoras. Nem sempre é um ato simples a amamentação, principalmente com a questão de uma licença mais reduzida para a maternidade, com a falta de apoio nos ambientes de trabalho. Por isso, eu reforço o anúncio do nosso programa de ter espaços especiais para o aleitamento materno nas unidades básicas de saúde. A recomendação das autoridades de saúde é que o recém-nascido seja alimentado somente com leite materno até completar os 6 meses de vida. No Brasil, a lei trabalhista estabelece que a mulher tem direito a 2 descansos especiais de 30 minutos cada um durante a jornada de trabalho para amamentar o bebê. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Bruno. 12:51. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, será convocado a prestar depoimento à CPI mista do MST, após integrantes do movimento social terem invadido uma área da empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa, de Petrolina, no Pernambuco. A CPI já havia aprovado um convite ao ministro. Ele compareceria ao colegiado em 10 de agosto. Contudo, ele avisou aos integrantes da comissão parlamentar de inquérito que não iria comparecer. Agora, com as novas invasões, os membros da investigação resolveram apresentar um requerimento de convocação do ministro. Como a oposição tem maioria, o pedido deve ser aprovado já na sessão desta terça-feira. Encontro, debate e propostas para a população em situação de rua. Vamos à capital paulista com a repórter Eliane Gonçalves. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, se reuniu nesta segunda-feira com organizações em defesa da população em situação de rua. O encontro foi em São Paulo. Na pauta, propostas como a regulamentação da Lei Padre Júlio Lancelotti, que veda o uso da arquitetura hostil, aquela que dificulta a presença das pessoas em locais públicos como praças e marquises. A definição de cotas dentro do programa Minha Casa Minha Vida para solucionar as questões de moradia. A elaboração de um novo censo voltado para as pessoas que estão vivendo na rua. E um novo sistema de monitoramento de saúde, além da instituição do programa de lavanderias com serviços de bebedouro, bagageiro, corte de cabelo, banheiro. Segundo Silvio Almeida, o trabalho precisa ser feito em parceria e com o controle da sociedade civil. Sem o apoio dos movimentos, das organizações, da sociedade civil organizada, o Ministério dos Direitos Humanos não poderá adquirir a força que ele precisa para levar a cabo as políticas públicas que o povo brasileiro mais precisa. O Ministério dos Direitos Humanos é um ministério que fala contra a violência, contra a letalidade, que quer fazer com que as pessoas permaneçam vivas e mesmo assim é difícil você fortalecer o ministério que é em favor da vida. Olha que loucura! Entre as lideranças que participaram do encontro estava o padre Júlio Lancelotti, um dos mais ativos defensores das pessoas em situação de rua. Ele declarou o apoio à permanência de Silvio Almeida à frente da pasta de direitos humanos e foi aplaudido. Silvio Almeida tem sido alvo de críticas tanto dentro quanto fora do governo e está entre os nomes que podem ser afastados para abrir espaço para atender às demandas do Centrão dentro do Congresso Nacional. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. 12:53. 12:53. A fase de instrução do caso de estupro envolvendo Daniel Alves acabou e o jogador foi formalmente acusado pela justiça espanhola. Se condenado, terá de pagar a mulher que acusa de quantia que chega a 780 mil reais. O brasileiro será chamado em juízo para ouvir a formalização do processo. Segundo o documento, a justiça avaliou todas as provas e considera que há indícios de que Daniel Alves violentou sexualmente a mulher de 23 anos em 31 de dezembro de 2022. O último passo de coleta de provas, antes da conclusão da investigação, foi um exame psicológico da mulher na unidade de psicologia do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses da Catalunha. O documento diz ainda que Daniel Alves deve continuar preso até o julgamento, que ainda não tem data para acontecer. Risco de suicídio é maior entre jovens indígenas. A reportagem é de Sayonara Moreno. Diante das altas taxas de suicídio indígena no Brasil, um ponto específico gera ainda mais preocupação: o adoecimento mental e o suicídio entre os jovens indígenas. Essa realidade é diferente do restante da população brasileira, já que o maior risco de suicídio entre os não indígenas é maior entre os idosos, segundo o Ministério da Saúde. Explicar o que motiva esse adoecimento tão precoce não é tarefa simples, até mesmo para os especialistas. A psiquiatra e pesquisadora associada da Fiocruz, Jacira Araújo, atribui o problema à questão cultural. Alguns autores acreditam que os jovens indígenas são mais vulneráveis, já que eles estão mais deslocados da cultura deles do que os idosos. E eles estão vivendo uma deterioração do meio em que eles vivem mais intensa do que os idosos indígenas. E isso pode estar adicionando o acesso ao álcool e a dificuldade de acesso ao tratamento em saúde mental, levando os mais jovens a optarem por suicídio. O relatório Violência contra os Povos Indígenas no Brasil, do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, revela que no ano passado, um a cada três indígenas que tiraram a própria vida tinha no máximo 19 anos. A antropóloga Lúcia Helena Rangel, que elaborou esse levantamento, explica que a situação é mais grave entre os homens jovens que, diante de tanta violência, se veem sem saída. Entre 14 e 29 anos. Grosso está aí nessa faixa. Jovem, masculina, muito provavelmente essa associação entre contextos tensos e violentos e suicídios de jovens que apontam para situações talvez assim meio sem saída. Uma tentativa de procurar espaços em outras dimensões espirituais, sobretudo, onde há paz. O adoecimento mental da população gera preocupação também para o Ministério da Saúde, responsável pelas políticas públicas de combate ao problema, como destaca o psicólogo da Secretaria de Saúde Indígena da pasta, Matheus Cruz. A faixa etária que mais preocupa é de 15 a 29 anos. E isso se deve muitas vezes a fatores, questão dos conflitos geracionais, familiares, passagem para a vida adulta, mas também outros fatores aí socioeconômicos que se manifestam aí pela ausência de projetos sociais, projetos que envolvam perspectiva profissionalizante e os processos de alcoolização que se encontram intensos em algumas localidades acabam se associando aí à baixa perspectiva de crescimento socioeconômico de alguns jovens. De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde de 2021, o triste cenário que leva jovens indígenas a desistirem da própria vida pode ser explicado pela passagem para a vida adulta, que chega como um momento crítico, sobretudo nas transformações socioculturais a partir do contato com a sociedade não indígena. Com sonoplastia de Messias Melo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Os advogados Fábio Van Garten, Daniel Tensa e Paulo Amador assinam manifestação contrária à divulgação dos dados bancários do ex-presidente Jair Bolsonaro por parte do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF. Para a defesa de Bolsonaro, a violação do sigilo bancário através do compartilhamento de dados à imprensa é insólita, inaceitável e criminosa, já que o direito à intimidade é protegido pela Constituição Federal no capítulo das garantias individuais do cidadão. A nota nega que as quantias divulgadas façam referências a valores para além dos que já foram levantados em campanhas pelos apoiadores do maior líder político da direita. Para que não se levantem suspeitas levianas e infundadas sobre a origem dos valores divulgados, a defesa informa que estes são provenientes de milhares de doações efetuadas via Pix por seus apoiadores, tendo, portanto, origem absolutamente ilícita. A banca de advogados afirma que tomará todas as providências criminais para apuração da autoria da divulgação. Ministra Luciana Santos afirma que a atual taxa de juros é inaceitável. Ela defende que o Bacen pratique juros mais competitivos, conforme a reportagem de Fabiana Sampaio. Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, afirmou nesta segunda-feira que a atual taxa de juros do Banco Central é inaceitável e que não há justificativa para sua manutenção pelo Copom, Comitê de Política Monetária. A ministra deu as declarações durante palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós já tivemos a diminuição da inflação. Nós tivemos uma queda do desemprego de mais de 8%. Nós tivemos o superávit da balança comercial. Nós subimos no rating internacional medido pelas agências do mercado financeiro. Tivemos superávit na balança comercial. O real vem crescendo perante o dólar. Ou seja, não tem justificativa macroeconômica que não seja a vontade de boicotar o Brasil. Isso é contra o interesse nacional. Isso é criminoso. E nós vamos fazer, estamos fazendo a verdadeira cruzada contra essa taxa de juros alta. Luciana Santos destacou a importância de se praticar juros competitivos, citando como exemplo a redução para 2% da taxa referencial para empréstimos concedidos pela FINEP com recursos do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Nós estamos em agosto e dos 5 bilhões que é a parte que é reembolsável, nós já botamos na praça para as empresas que fazem inovação 2 bilhões e 300 milhões de reais na praça. Também na parte que é não reembolsável, nós já disponibilizamos, né, nessa casa aí de mais de 2 milhões também. Significa mais recursos para pesquisa e inovação. Mais pessoas trabalhando com ciência, mais desenvolvimento, mais qualidade de vida e mais emprego para a nossa gente. Em entrevista a jornalistas, ao final da palestra, a ministra afirmou que está em tratativas com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tentar aumentar os patamares da parte não reembolsável do FNDCT e os recursos discricionários do Ministério. Luciana Santos também comentou sobre os rumores de trocas em ministérios e negou qualquer interlocução sobre impacto no Ministério da Ciência e Tecnologia. A ministra ressaltou que o PCdoB é um aliado histórico do Partido dos Trabalhadores e que a legenda tem uma contribuição efetiva a dar nesse momento de retomada do país. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Treze horas, dois minutos. Uma ótima tarde. Fiquem todos com Deus. Um novo encontro amanhã às 11h30. Um abraço a todos e até amanhã. Audiência comprovada. Notícia quentinha e verdadeira. O som mais limpo e mais forte. A qualquer hora e em todo lugar. Só dá simplesmente Cabo Gido Seridó. 30 anos com você. Boletim Saúde dos Olhos, um oferecimento do Dr. Dalson Campos, médico oftalmologista. Você sabia que o diabetes pode prejudicar os seus olhos? O açúcar alto no sangue pode provocar dois problemas na sua visão. O primeiro deles é a mudança do grau dos olhos, fazendo o paciente sentir a vista muito embaçada. O segundo problema é bem mais sério e se chama retinopatia diabética, uma doença do fundo do olho que piora em silêncio até provocar a cegueira. Somente com uma consulta de vista detalhada, essa doença pode ser descoberta. Em seu consultório, o Dr. Dalson Campos realiza os exames necessários para descobrir se o diabetes está atacando os seus olhos. Agende a sua consulta e informe ao médico que você é diabético. Esse foi o Boletim Saúde dos Olhos, um oferecimento do Dr. Dalson Campos, médico oftalmologista. Marque sua consulta pelo novo telefone 996608713. O Plano Sempre é referência em assistência funeral e está presente em mais de 200 cidades. Com ele, você garante tranquilidade para sua família, evitando transtornos financeiros no momento da despedida. Quando você precisar, basta ligar para o 0800-402-2002, que a gente dá todo o suporte de que você precisa. Translado, velório, ornamentação e toda a documentação necessária. Plano Sempre é uma empresa Irmãos Vila, há mais de 70 anos, ao seu lado, quando você mais precisa. Essa é para quem quer mudar de vida, Rio Grande do Norte. Nesse domingo tem 100 mil reais no Natal Cap. E muitos outros prêmios, confere só. São 100 mil reais, 100 mil no quarto sorteio. E mais 5 mil reais no primeiro, 10 mil reais no segundo e 15 mil reais no terceiro sorteio. Além de 30 giros à sorte de mil reais cada e mais um giro extra de 5 mil reais. Compre já seu título por 10 reais. O próximo sorteio é domingo, dia 6, às 9 horas. Ao vivo nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band, TCM, toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já! Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Quer ganhar? Compre já! Olá amigos e amigas de Jardim do Seridó e região. Você tá com dificuldade para enxergar as coisas de perto? Estica o braço para ler? Muita dor de cabeça? A Ótica Replique resolve seu problema. Aqui você encontra o melhor atendimento da cidade, facilidade de pagamento e uma grande variedade de produtos de alta qualidade e as melhores marcas. Estamos localizados na Rua Távila Martins, centro de Jardim do Seridó, em frente à farmácia Confiança. Seus óculos quebrou? Consertamos e fazemos a manutenção em geral. Além disso, dividimos seus óculos em até 12 vezes sem juros no cartão ou em 24 vezes no boleto bancário com juros. À vista, o cliente conta com 15% de desconto. Temos oftalmologista toda semana. Telefone 996668247. Ótica Replique. Ninguém vende por menos com a nossa qualidade. Chegou o mês do papai e o Meira Supermercado preparou um super jornal de ofertas recheado de produtos de qualidade com os melhores preços da nossa cidade. É isso mesmo, confira. Feijão Cunhaú Carioca, R$ 5,99 o quilo. Arroz maioral parbolizado, R$ 4,39. E óleo de soja 900ml, apenas R$ 6,29. E o nosso café puro, 250 gramas, R$ 5,99. Vá hoje mesmo ao Meira Supermercado. Aproveite e economize. São mais de 100 produtos com preços especiais para você. Farinha de trigo fina sem fermento, R$ 4,85 e com fermento por R$ 5,9. Tudo isso e muito mais é no Meira Supermercado, onde você economiza de verdade. Temos açougue, hortifruti, padaria com deliciosos pães quentinhos toda hora e uma variedade de temperos naturais, uma variedade de suplementos alimentares da marca Atlética Nutrition, a melhor do Brasil. Temos nota potiguar e dividimos suas compras a partir de R$ 200 nos cartões Master, Elo, Visa em até 3 vezes. Vendemos no varejo e no atacado. Então não perca tempo e nem dinheiro. Vá hoje mesmo aproveitar. Lembrando que o melhor jornal de oferta do mês dos papais, com os melhores preços da cidade, é só aqui. Está sensacional. Então vá ao Meira Supermercado, pegue o carrinho e aproveite as ofertas e boas compras. Meira Supermercado, onde você economiza todo dia. Thank you. No Armazém Recanto da Construção, você encontra da base ao acabamento. Trabalhamos com cimento, tijolos, telhas, brita, material elétrico, hidráulico, madeiras, tintas e muito mais para deixar a sua obra ainda mais bonita. Preço baixo, bom atendimento e ainda dividimos suas compras em 10 vezes no cartão de crédito. E atenção, fazemos entregas na região. E tem mais. Se não quiser ir até a loja, é só falar através dos nossos contatos. Atendemos sua ligação através do 84-3472-2361. Também temos o número 998-514379. Se preferir mandar mensagens através do WhatsApp, o nosso WhatsApp é 999-25-1416. Armazém Recanto da Construção, rede fácil construir em Jardim do Seridó. A cada dia, com mais novidades pra você. De 5 a 15 de agosto, a Cari vivencia a festa de sua padroeira, Nossa Senhora da Guia. Uma das festas mais tradicionais da região. E a Prefeitura Municipal preparou para você 11 dias de muita festa. A festa mais charmosa do Seridó. A festa que a gente faz na terra que a gente ama. Espera por você. No Pavilhão Cultural, shows com grandes artistas regionais. Tudo transmitido ao vivo. Nas redes sociais da Prefeitura e na Cides TV a cabo. Festa de agosto em Acari. De 5 a 15, a gente se encontra por aqui. Apoio CDL Acari, Cides TV a cabo e Geoparque Seridó. Tão bom ter você com a gente todo dia, fazer da nossa sua alegria. Seu alô é nossa energia. É demais, gostoso é sentir essa magia. O som da onda que nos contagia. Todos juntos essa sintonia. Você tem qualidade na programação. Acabo de paz de coração. O seu dia tem mais emoção. A cidade toda no clima dessa estação. Vem cantar, vem dançar, vem participar. É festa, é alegria, diversão é aqui. Vem sentir que a felicidade está no ar. Caso de amor você acabou de vir cantar, vem dançar, vem participar. É festa, é alegria, diversão é aqui. Vem sentir que a felicidade está no ar. Um caso de amor você acabou de vir. 1150 kHz, Rádio Cabugi. Um caso de amor com você. Rádio que vai mais longe para ficar perto de você. ZYJ617, Rádio Cabugi do Seridó AM, operando em 1150 kHz. Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Vem aí, mais um campeão de audiência. No relógio, 13 horas 11 minutos. E lá vem agosto, agostando a nossa vida, agostando nosso coração, renovando a nossa esperança e agostando a nossa fé. O que é já foi e o novo de Deus se aproxima, trazendo novos dias, novos sonhos, novas certezas, novas realizações e conquistas. Nada como um dia após o outro. Clichê muito válido, né? Nada como um passo de cada vez e nada como uma alma descansada, confiante e esperançosa. Sei que nada é fácil para ninguém, também sei que cada um carrega dentro de si uma força tremenda. E uma história de vida regada de alegrias e marcada por algumas decepções também. O que eu tenho é para o novo mês que vem é que somos o melhor de Deus. e não há nada que impeça de agir por nós, meu caro amigo ouvinte. Quanto mais nos aproximamos dele, mais amor, mais cuidado, mais responsabilidade ele tem com a gente. O calendário muda, mas o Senhor é imutável e os propósitos dele em nós e para nós se concretizarão a seu tempo. É tudo no tempo de Deus e também com a sua perfeição. Que sejamos gratos e que dos nossos dias Deus esteja sempre na direção. Que o nosso novo mês seja de boas novas. Que seja um mês de agosto abençoado e carregado somente de coisas boas. Boa tarde, tá no ar, tá começando Sintonia. Sabe aquele dia que o relógio atrasou? Você tinha que chegar num lugar que não chegou? Sabe aquele dia que você queria assinar um papel que você não assinou? Sabe aquele amigo que você queria por perto e ele sumiu? Era a mão de Deus te guardando. Era a mão de Deus te livrando de algo que você nem sabia. Era Deus te preparando para coisas maiores. Recebe, adora. Não foi sorte nem azar, era Deus, ainda é e sempre será. Já estava tudo escrito, não foi coincidência, é como um quebra-cabeça a se encaixar. Tem coisas que só lá na frente você vai entender, outras somente a eternidade vai poder explicar. Olha aqui, ó. Você ainda vai olhar pra trás e perceber nos detalhes que o tempo todo Deus estava lá. Que não abriu, aquele sim que você não viu, aquele projeto que não concluiu, era Deus te livrando. Era quem? Era Deus. Aquela amizade que se afastou, aquele papel que você não assinou, naquele momento você não entendeu, era Deus te livrando. Não foi sorte, não foi azar, o tempo todo era Deus, então canta. Te guardando, quero ouvir. Te livrando, te preparando, te preparando para algo ainda bem maior. Declara, te guardando, solta a voz. Te livrando, te preparando. Te livrando, era a mão dele, te preparando. livrando de uma empresa que ia falir. Era Deus te livrando de um relacionamento que ia te fazer infeliz. Era Deus te livrando de gente, de amizade que estava te levando pro abismo. Era a mão de Deus te livrando. Era a mão de Deus te escondendo das ciladas do diabo. Levanta a sua mão e celebra, porque tudo foi Ele que fez. Era Deus. Você que está sintonizado na Cabo G, continue ligado. Continue ligado. Boa tarde, boa tarde, boa tarde da Cabo G. Prepare-se para embarcar em uma super viagem, onde você jamais vai esquecer, vai esquecer, vai esquecer. Começa na 1150. Sintonia Cabo G. Na apresentação de Livinha Medeiros. Livinha Medeiros. Um jeito jovem de fazer rádio. Fazer rádio. Sintonia Cabo G. Sintonia Cabo G. Música. Alegria, alegria, sua participação interagindo com a gente. Sintonia Cabo G. Apresentação: Livinha Medeiros. Livinha Medeiros. Livinha Medeiros. Livinha Medeiros. Lá da Barra, ele de Ipanema. Foram ver um campeonato lá em Saquarema, achando que ia dar bom, mas só deu problema, só deu problema. A mina chegou gigante, cheia dos esquemas. O moleque apaixonado e ela toda plena. Ele queria um amor, ela só tinha pena. Só tinha pena. Enquanto ele dormia, mal ele sabia que lá no pé da areia, outro chama de sereia. Essa menina solta, essa menina solta. Enquanto ele dormia. Olha, 13 horas 20 minutinhos, vamos juntos. Muito boa tarde, é a melhor juntinha com vocês. Começando muito bem esta tarde de terça-feira. É, mês de agosto, se iniciando que vem um mês carregado de coisas boas. Agora vai começar mais um programa que é sucesso pra você aqui na sua M1150, nosso clube de ouvintes. Já ligadinhos, radinho no último volume. Olha, eu chego por aqui nesse climinho aqui, ó. Aumente o som que eu cheguei. Olha, olha, parece que eu tô até no faroeste. Segue grandão vaqueiro, menino. Segura, segura, segura, segura. Conheci uma americana lá na vaqueja. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Ela só queria forrosar. Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar. Ela dizia assim, ela dizia assim. Eu chego para deixar a sua tarde muito mais feliz, com muito mais amor, muito mais animada, né? Aqui na sua M1150, eu, Livinha Medeiros, fazendo essa programação maravilhosa até as 15 horas. Depois tem, ó, Dejane Souza a partir das 15 horas com Breganejo. Tem também o Violas e Repentes. E à noite eu tô de volta a partir das 20 horas aqui na sua M. Até as 22 horas no Ritmo da Noite. Alô, Felipe! Felipe Medeiros, meu cunhado, né, Felipe? Um cheiro aí a turma curtindo através da nossa live no arroba rádio Underline Cabugi. Chega aí, viu, meu povo? Começando, ó, nesse climinha aqui, ó. Alô, Tutucci! Diretamente com história, aquela da sua irmã. Por amor, já fiz e farei tudo o que eu puder pra te amar até quando Deus quiser. Também não esqueço as vezes que me perdoou. Se você tá comigo, eu tô contigo e sempre vou. Que está participando através da nossa live no arroba rádio underline Cabugi. Tô ao vivaz para vocês aqui no Sintonia Cabugi. É, tira um print aí da tela, você vai marcar o arroba rádio underline Cabugi. Marque também a Livinha, arroba Livinha Medeiros underline. E no finalzinho do Sintonia, o pessoal que está participando está printando a tela da nossa live. Já está concorrendo um print aqui do Sintonia Cabugi, vou sortear no finalzinho, tá bom? Do Sintonia. Um abraço à turma lá na cidade de Florânia, a minha querida Chiquinha, Ezequiel em Patos de Paraíba, curtindo aqui o Sintonia Cabugi, ótima tarde. Maxwell de Acari, tem também meu querido Tiago Silva, ótima tarde a todos vocês. Olha, eu já chego mandando alô, deixa eu mandar um cheiro especial, minha querida Fátima Dudindim, boa tarde, vinha, passe aí, liberdade provisória. Vou oferecer a Socorro da Cocada, Maria Nunes e também a Maria Célia. Alô, Gorete Santos, boa tarde. Olha, o pessoal que estava sentindo falta aqui do Sintonia, não teve quinta e nem na sexta-feira devido aqui conserto dos nossos equipamentos, mas eu cheguei, tá bom? Hoje temos mais a partir das 20 horas com muita música massa para vocês do nosso Ritmos da Noite. Olha, eu fico com vocês até, ó, às 15 horas. Obrigada pelo carinho, meu querido Tiago. Muito linda você. Um cheiro, viu, Tiago? A turma aí curtindo aqui o Sintonia através da nossa live. O pessoal tá, ó, participando. Vocês vão printar a tela da nossa live e vai me marcar no arroba rádio underline cabugi, arroba Livinha Medeiros underline. Finalzinho do Sintonia, eu vou estar sorteando, ó, um brinde especial para vocês aqui do Sintonia, tá bom? Primeiro a participar, ó, que está concorrendo, foi o meu querido Tuxê. Valeu, Tuxê, brigadão pelo carinho, pela audiência. Edna Azevedo, valeu, Irkson. Ai, senhor, não sei nem dizer o nome do jovem. Boa tarde, meu querido, um abração. Ô, povo do nome difícil. Ótima tarde aí, a galera na live, curtindo aqui o Sintonia Cabo G, meu cheiro a todos vocês. Olha, boa tarde, vinha desejo tudo de bom pra você neste primeiro dia do mês. E peço que passe a música coladinho, coladinho, pra oferecer a você e todos os ouvintes da AM 1150. Boa tarde, Kiko Imaculada, na Sintonia. Valeu, amigo. Olha só, a galera curtindo através da nossa live. Olha, vocês vão tirar a print, tá bom, da live. Vão marcar arroba rádio underline cabugi. Marque também a Livinha. Vou repostar aí no finalzinho aqui do Sintonia. Vou estar sorteando um print pra vocês, viu? Olha, o primeiro a participar foi o Tuxê. Curtindo a live. Marcou a Livinha, marcou também a rádio. Arroba rádio underline cabugi. A segunda foi minha querida, ó, Corete Santos, a turma aí lá na Cacimba Velha, nos assistindo através da nossa live. Brigadão pela audiência. Olha, eu vou demais. Sucesso pra vocês. Música boa chegando aqui na sua M. Pedido musical da Fátima do Dindim, na cidade de Parelhas. Liberdade provisória.